Hotel Papa Juliette, eu tenho o meu contato radar, subo nível 120, direto Abo. Romeu, vado direto Abo, Romeu. Livre táxi, aposte na Oscar, ajuste no 0 no 5. Seria 255 pro Romeu, seria 7 graus à esquerda. Gente, o Juliette, eu tenho algumas coordenações com o Centro Recife. Tá no Romeu. Juliette, Terra Romeu, após Arbo, voa Conquista. Após Arbo, Conquista, grato, Romeu. Vitorinho de Juliette, autorizado a alinhar e decolar, pista no 7, vento 190 graus, 079. Qual é a cabeça? Gente, é livre de bicho, Juliette de Romeu, tá de boa conquista. Tá bom. Gol 1095, autorizado a Lera, manter pistão 0. 1095. E Juliette, decolou de 28, segue no correio da China, vertical do farol, chame em 198 contra ele. Salvador para Macango, 5 autorizada a decolagem, pista no 0, vento 190 graus, 079. Livre decolagem, 095. Salvador, Golo 372, bom dia, ponto zero da 10, pronto. Golo 372, autorizado a Aliar e manter pistola zero. Anima, tem pistola zero, Golo 372. Da Colosso 30, chame em 198 contra ele. 198, bom dia. Patrulho, gol. Ano 095, na escuta do controle? Contato radar, decolagem, suba via Boruno, para o nível de voo 360. Dois decolados 331198 contra ele. 598, obrigado, bom dia. Controle, bom dia. Gol 1372, cruzando Brasil. Gol 1372, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 370. 7370. Gol 1095, voe Elefa. Elefa, gol 1095. O Vitor Índia Juliette, nenhum tráfego conhecido no local reportado em frequência livre para a coordenação. Salvador, Vitória, até o foco. Eu tiro. Necessita sua média do instrumento para seguir visual 075. Satango, Vitor, até o Fox, Voi FR, modificada Zona 136, mantenha condições visuais 075, reporte quando iniciar o sobrevoo em Alagoinhas. Montará o sobrevoo em Alagoinhas, Vitor, até o Fox. O Vitor até o Fox, informe seu estimado de tempo total de voo. Estimado 3 horas. 23 horas de voo. Controle, o voo 1372, nós temos uma formação de próxima posição Jambo, e seria possível coordenar com o Centro Recife a possibilidade de aproarmos a Ju, Aracaju, da próxima, evitaria, passaríamos pela lateral. 1372, solicite o mesmo a Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45, informe seu desvio ao Centro Recife. 126.85 e 124, repete a segunda, por favor. 125.45. 2545, bom dia. Gol 1095, cruza nível 170, chame Recife na frequência 128.8, alterna 135.3, gol 1095. 288.1353, tenha um bom dia. Fox completou o sobrevoo em Alagoinhas. Tenente Vitor Hotel Fox, informe o tempo estimado de sobrevoo na região. Ah, concluiu, está na primeira praia de Aracaju. Tenente Vitor Hotel Fox. Pai Juliette Hotel Romeu, chame o Centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.13. 1288-1353, Romeu. Vitor Hotel Fox. Prossiga. Solicito 095. Se mantém o 095, Vitor Hotel Fox. Tango Vitor Hotel Fox, confirme até onde irá se aproximar, até quanto próximo de Aracaju vai se aproximar no sobrevoo? Aproximadamente 30 milhas. O sobrevoo vai ser na região de Rio Real. Vai se fazer um sobrevoo aproximadamente 30 milhas de Aracaju? Afirmo. Cliente Vitor Hotel Fox. Hotel Fox, tem condições de formar um estimado para início de sobrevoo na região de Rio Real? Em aproximadamente mais 10 minutos. Cliente Vitor Hotel Fox. retorno 1160, acione identificação, dorsa via por mediuno para o nível de voo 050. Voo 160, solicita proibitar devido a uma formação na posição bombeira. Voo 160, livre desvios, reporte até menos. Vitor, Hotel Fox? Ativa. 64 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Tem a frequência do SAS para serviço de formação de voo no local? 126.85, secundária 125.45. E quando iniciar o sobrevoo na região de Rio Real, chame o controle Aracaju, frequência 120.3. Inicialmente, chame Recife 126.85 para serviço de formação de voo e alerta. Vitor Hotel Fox, da secundária do centro Recife, para serviço de formação de voo e alerta é 125.45. 125.45. Ono 160, informe quando tiver condições de fazer curva pela direita. Só depois de TAP, vou o 160. Gente, vou o 160. Após ITAP, vai voar dona? Gol no 160, após ITAP será vetorado, 4300 LS. Gente, o 160, após ITAP será vetorado. Ono 160, desça para 2000 pés, ajuste 1095. 2000 pés, 1005, vou no 160. Xanã 6323, acione identificação dessa via chegada a Ponce para o nível de voo 050. Sr. Salvador, Santos 3179, passando 1000 pés, São Bruno. P3179, contato radar da decolagem suba via São Bruno para o nível 320. Sobe via São Bruno, Santos 3179. Ono 166, confirme efetuando o desvio. Negativo, passou e passa agora o Ono 160. Gente, o Ono 160 tem condições de voar na proa 065 para interceptar o curso do localizador? Afirma, proa 065, Ono 160. Operação para o procedimento LS, proa 065, limite localizador, está autorizado em LS, X-ray da pistão no zero, reporte estabilizado. 065, nessa proa autorizado o X-ray down no zero, voa no 160. Gono 891, atende da informação em dia. Gono 891, aciona identificação dessa via, bom médio 1, para o nível de voo 060. Via 060, autorizei, tá? Fico Gono 891. Gono 891, mantém a via, bom médio 1. Via, bom médio 1, 891. Positivo. Solicita desvio à esquerda para 050 devido a informações. Pro 050 por quantas milhas, Gol 891? Aproximadamente 30 a 40 milhas. Livre desvio, repete o atalho no Gol 891, inicie redução para 2409. Quase 1. General 312, bom dia, autorizado ali a decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 099. Decola, 50 milhas, só então pode interceptar a saída. Gente, eu tenho 3179, desvio de formação para 240 por 50 milhas. 3179. Nice Ray, 1160. 1160, completo a final, chame torre 118, décima 95. 1895, 1160. Ligou no 1160, final da 10. Controle de Salvador, bom dia, Gol 2171, descendo para o 160, na sexta. Gol 2171, acione identificação dessa via, chegada Ponce para o nível 070. Ponce 070, 2171. Informação aí, esse copiou, já achei. Excelente, Gol 2171. Né, 323, reduz a velocidade para 2309. 2309, né, 323. 0, vento no 80 graus, 099. Autorizado, posso ir 090, gol 90. Xané 6312, decolou 02, chama controle em 1, 198. Xané 6312, contato radar na decolagem, suba via, sai da Puca para o nível 350. Via Puca 350, possibilidade de área, Caju? Mantenha a via inicialmente, o Xané 6312. Boa noite. 6379, confirme se está mudando a pro do desvio. Sim, senhorita, estamos vendo agora um pouquinho mais à direita. Gente, tem alguma pro para ser informado ao controle? Não, senhorita, é muito dinâmico aqui. A gente vai variar um pouquinho a pro aqui, direita e esquerda, em função das formações. Gente, o TAM 3179. Tenha 3179, chame Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. Sim, muito obrigado, bom dia, Tenha 3179. Para o meu César, ajuste no 0 no 5. 4.000, 1.015, 9, 9, 9. Livre via Fox, chame 1, 2, 1, 9, só. Fox, 1, 2, 1, 9, igual 1, 9, 9, 9, 9. Cidade 2, 3, 0, 2, 1, 7, 1. Linha 323, número 2, aproximação, complete redução para 2109. 2109, 6323. Tomador, 6312. Precisa. Está fazendo desvio à esquerda para 045. Autorizado desvio, informação, Xanel 6312. 12. Linha 312, informa por quantas milhas vai aceitar desvio na 3045? 60 milhas, por aí. Gente. Sim. 891, informa o término do desvio. Formaremos o 891. O avião está mantendo a prua 070, agora baixando a 4.000 pés com 1.500. Gente, o Gol 1891 não tem condições de completar a curva direita para o 075 para interceptar o curso do localizador? É, afirmativo. Gente, retornação para o procedimento LS, curva à direita para o 075, desça para 2.000 pés, ajuste no 016, está autorizado em LS, X-ray, pistão no 0, repete estabilizado. Pro 0752016, reportando estabilizado no 891. Oi, Salvador, bom dia, passarelo 2223.090. Passarelo 2223, olha ali, decolar pista no 0, vento, 180 graus, 109. Ali, decola 2223. 060, o Gol 2171. Lé 6323, doce, mantenha 4.000 pés, ajuste no 0 no 6. 4.016, 6323. Lé 6323 ao número 2, na aproximação para sequenciamento, complete redução de velocidade para 1.809. 1.809, 6323. Lé 6323, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o seu limite ao localizador, desça para 3.000 pés, ajuste no 096. Descendo 3.000, mantendo a proa 1.016, 3.23. Oceano MA 323, informo que na seguinte tráfego, posição 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, o Boeing 738 com 220 de ground, reduzindo, cruzando 3 mil pés em descida. Gente, 6323 está em Diamante Charlie, porém tem ao mesmo na chegada. Pelo 2023, decolado 09, chama o controle em 19-8. 19-8, grato, bom dia. 60, bom dia. O 21171 complete redução para 21109, esse mantenha 4 mil pés. Ajuste 10 no meio. Positivo, 616, 4 mil, já agora mantendo 210, exatamente, 21171. Gente. Salvador, bom dia, parceiro 2223. Parou 2223, contato radar decolagem Super Via Arboruno para o nível 200. Arboruno 200-2223. Oceano 6323 para interceptar o curso do localizador com via esquerda, proa 150, autorizado ILS, reporte estabilizado. 6323 de esquerda 150, autorizado ILS, reporte estabilizado. Estabilizou no 891. 1891, complete a final, chame torre 1895. 295. Oceano 6323, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, reporte estabilizado. Descendo 2000, aguardar estabilizado, 6323. 891, tira aproximação, reporte visual do campo, altímetro no 0, 16. Reportaremos 2016-2891. Com campo, 1891, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 190 graus, 109. Livre, pouso, 1891. Na posse pelo desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado LS, ativo da pistão no 0, reporte estabilizado. Certo, então DSZ, após pelo, reporte estabilizado, 2171. S323 estabilizado, visual operado. Oceano 6323, chame a torre, frequência 118.95. 3295, obrigado. Oceano 6323, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre. QNH 10, 16. 1016, aguardando a pista livre, 6323. Bom dia, é o Gol 1230, Juliette. Gol 1230, aciona identificação, desça via Bomed 1 para o nível de voo 050. 050, positivo. Bom médio. 1891, solo 14, livre direita via Fox, chame 121, decimal 9. Via Fox 219, bom dia. Na 6323, ouso autorizado, pistando 0, vento no 80 graus, no 1 nós. Grato 2223, autorizado, voa direto, Elefa. Presente, Elefa, grato 2223. João 71, passando Duna, estabilizado, está no curso localizador. Gol 21171, complete a final e chame Torre Salvador 118 decimal 95. 895, 2171, bom dia. Solo 117, via Fox 1219, solo. 1219, obrigado. Salvador, gol 2171, 2 milhas do Índio da Serra, estabilizado em alerta. 2171, continua a aproximação, agora é autorização de pouso, o ajuste 1016. 2171. Série 2223, solicita nível 180, final. Passaria do 2223, submantenha nível 180 como final. 180, final, 2223. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 180 graus, 09 graus. Livre pouso na 10, gol 2171. 2171, solo os 20, livre via Fox, chame 1, 21, decimal 9, solo. 219. No 230 dessa via para 3.000 pés, ajuste 10 no meio. 16 via para 3.000 pés, 1230. Estamos com Vitor Indignante, está na escuta do controle? Vitor Índia Juliette, tem condições de manter 1.000 pés até Paripe? 1.000 Juliette, inicialmente mantenha corredores 1.000 pés, temos um tráfego, um Boeing 737 cruzando 5.000 pés em descida para aproximação da pista 1.0, aguarde para prosseguir a retaguarda do mesmo, voando, mantendo corredores inicialmente. 1230, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no meio, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 1230.